É, falando aí, você pegando esse gancho aí de 77, né, a gente teve agora a decepção do Cruzeiro aí, talvez também a maior decepção da história do clube, e eu comparo, junto, não sei se você concorda comigo, a essa decepção do Atlético, né, esse Campeonato Brasileiro de 77, lá dentro do Mineirão contra o São Paulo, a disputa de pênaltis, e o Atlético foi vice-campeão invicto, né? E aí eu te pergunto, qual foi a maior emoção e a maior decepção dentro do futebol como jogador? Seria esse, a decepção seria 77? É 77, se você pensar só no jogo, aí sim, é uma decepção sim, porque o Mineirão tinha, devia ter 110 mil pessoas ali, todos, a maioria atleticana, a maioria absoluta, se não quase que 100%, totalidade, né? E todo mundo já com faixa, com bandeiras, esperando, porque o time era bom, vinha jogando muito bem, vinha de grandes vitórias e jogava com São Paulo no Mineirão. Tudo indicava que o Atlético seria campeão. Então foi uma decepção. Mas ao mesmo tempo, esse time, se você pensar no ano que ele fez, é o time lembrado, né? É como a Copa de 82 para a seleção, verdade, proporcionalmente, né? Para a seleção brasileira. E eu acho que a grande alegria que eu tive assim, no futebol, que eu me lembro, foi a convocação para a seleção principal. Naquela época era muito difícil os jogadores de outros estados, tirando Rio e São Paulo, iria uma seleção brasileira. Eu concorria jogando como ponta esquerda com grandes pontas, né? Só para lembrar alguns, o Mário Sérgio estava muito bem, o Zé Sérgio do São Paulo, Joãozinho, Éder, o outro João Paulo do Santos e outros grandes jogadores da posição. Então foi uma alegria imensa, né? Foi um momento também, eu achei muito merecido, que a gente estava muito bem, o Atlético estava jogando muito bem. Agora, a gente que é do futebol, você tem que estar habituado a estar nessa oscilação, né? É um esporte fascinante, mas que não tem uma lógica absoluta. Você pode trabalhar bem como jogador e até como comandante atualmente. Às vezes as coisas não saem, o zagueiro escorrega, o juiz deixa de marcar uma falta, ou o adversário tem méritos e ganha o jogo. Mas eu acho que numa somatória geral, a gente teve mais alegrias do que tristezas.